Pra nascer outro igual eu, vai tempo, eu sei que demora. Porque quando Deus me fez, ele jogou a receita fora. Sou um caboclinho esperto e não tem nada que me dobra. Capacete desodorante até no sovaco de cobra. Cortei orelha de um saco no fio do meu canivete. Derrubei um avião com um estilingue e um chiclete. No tapa e mato o boi no pescoção. Vou rasteira em serpente, faço barba de leão. Atravesso o mar no nado, seguro o raio na mão. Eu já desmatei cerrado com faca de corta-pão. Coloquei lagarta pra cima, no ar virou borboleta. Os versos deste pagode só saem da minha caneta. Eu vou falar a verdade, pois mentira não adianta. Pra poder cantar pagode tem que ter peito e muita garganta. Pra fazer o que eu faço, só Deus está lá no céu. Em provar que eu tô mentindo, pra ele eu tiro o chapéu. Arena Tradição é mais que sucesso, é história do rodeio. Vai embora, eu fui implorando. Amor, não me deixe assim, eu estou te amando. Ela foi muito maldosa e partiu me abandonando. No ponteiro da viola, minhas mágoas vou cantando. Ela foi muito maldosa e partiu me abandonando. No ponteiro da viola, minhas mágoas vou cantando. Já deu calo nos meus dedos de tocar essa viola. Já viro uma cachoeira, esses olhos que adoram. Já deu calo nos meus dedos, tá doendo minha mão. E o tocar dessa viola faz bem pro meu coração. E o tocar dessa viola desabafa essa paixão. Pode com desengano. É sorte do violeiro que vai tocando. Se não fosse essa viola, seria bem diferente. Tinha sido derrotado, tinha caído doente. Se não fosse essa viola, seria bem diferente. Tinha sido derrotado, tinha caído doente. Já deu calo nos meus dedos de tocar essa viola. Já viro uma cachoeira, esses olhos que me adoram. Já deu calo nos meus dedos, tá doendo minha mão. E o tocar desta viola faz bem pro meu coração. E o tocar desta viola desabafa essa paixão.

paixão não fica sem agrado. Apaixonei de novo estou chorando. Porque meu coração não vive sem paixão, não fica sem agrado. Apaixonei de novo estou chorando. Porque meu coração não vive sem paixão, não fica sem agrado. Porque meu coração não vive sem paixão, não fica sem agrado. Apaixonei de novo estou chorando. Palito, o locutor mais sertanejo do Brasil. Alô, alô, senhores cavaleiros, vamos começar o trabalho. Presença da companhia de rodeio Asa Delta e propriedade dos apaixonados MC Joel. Em Cavaleiro do Preto, rodeios em Touro, Touro Carrasco, quem viaja é o campeão de Barretos, Mozart de Júlio. Aí abre a porteira, rolou na boca do caixote, sapateia, pode ser do boi. É festa de peão, todo ano tem. Todo mundo vai, todo mundo vem. É muita alegria, tantas emoções, deixando saudade em nossos corações. É festa bonita, o povo se agita, tem gente que canta, tem gente que grita. Na montaria o povo cochicha, será que o peão cai? Será que ele fica? Nossa Senhora proteja o rodeio, protegei a minha cada um que veio. Põe um abraço aos baluartes do microfone que balançam o rodeio brasileiro. Marcos Brasil, Barra Monsa, Donizete Alves, Piracicabano, Elinho Macim, Muniz Curitiba, Alan Coelho, Valdemir Campos, Alonso Pimentel e Paulinho Pena Branca. Ao comentarista Cacados Independente, Miltinho Viana de Campo Grande, Sidney Correia de Dourado. É festa de peão, todo ano tem. Todo mundo vai, todo mundo vem. É muita alegria, tantas emoções, deixando saudade em nossos corações. Final de festa, gostosa saudade. Simbora meu povo, pra outra cidade. O locutor feliz anuncia, chegou a hora, o povo arrepia. Queima de fogos, muita cantoria, terminou o rodeio em grande harmonia. É muita alegria, tantas emoções, deixando saudade em nossos corações, deixando saudade em nossos corações. Bem, meu povão brasileiro, foi bom estarmos juntos em mais uma festa do peão de boiadeiro. Vamos chegando ao final dos nossos trabalhos. Obrigado ao Pai Celestial e a Nossa Senhora de Aparecida por mais uma jornada. Ficou um abraço aos tropeiros, juízes, comissão organizadora, as estrelas que brilham na arena, aos locutores de rodeio de todo o Brasil. Recebam esta homenagem de Tele e Dorival. Arena Tradição.